não me diga que tem outra regra, não me diga. Não mendiga. Arrapado o tacho da receita da sabedoria, que me malicia como fruto proibido. Sei agora ir pro céu e também descer pro abismo. Com juízo, sem juízo, ninguém sabe o que é isso. Seu começo é como fim, nu e pobre, pó e cisco. No início, Jesus Cristo, e agora Jesus Cristo. Tatuado na miragem, persistente, forte, risco. Me oculto no conhecimento em que me abre. Tenho a chave das prisões, mas vivo atrás das grades. Ao redor da liberdade e ajo vitupério. Pra ser preso tem que ter curso de homem honesto. E o resto, que já não resta, sobra. Sendo lá fora, fabricaram o resto do futuro agora. A lei não é compreensiva, somente é discutida. E a graça vive escondida, porque não leram a Bíblia. Enquanto o interesse tiver no rolê, eu ir domingo na igreja só pra ver se eu recebeu o seu pensamento tiver lá no dízimo. Eu chamo o seu pastor de mentiroso e bandido. Meu pastor é Cristo, ele não quer saber se minha roupa é de linho ou se meu rango é buffet. Enquanto perdem tempo com honra carnal, há almas que por dentro choram e se sentem mal. Talvez a sua é uma, mas infelizmente tu tá achando que a igreja é pra encher de parente. É pra louvar a Deus e para ouvir a palavra que com a comunhão do céu ela é revelada. Eu vou fazer o quê? Se sua revolta é a Bíblia, eu vou fazer o quê? Se a vingança é sua lei, se sou mais um que fala sem perseverança, pelo menos analise, não use a ignorância. Peço um sinal pra saber o que é trampo voluntário, o que é cantar essa canção, que é pregar sem ter salário. Seu honorário futuro está nas mãos de Deus, não tá na mão de um cara que acha que é Deus. Furada, piada, o que diz teu ensino? Tão destro na explicação, mas não pratico o seu vício. É como uma criança que todo dia pede. Espanca o teu coleguinha por causa de um patinete. Tu acha isso errado, mas faz igual como adulto. Não bate com o braço, mas mata alguém no escuro. Versus ignorantes, é, mas temos que entender. Somos eternas crianças, há muito que aprender. Aprenda com o mais velho, aprenda com a criança. Tu sendo compreensivo e sem ter a perseverança. Não vim pra te julgar, só vim pra te dar um toque. Que muita razão é cavalgar pro diabo, mas com a humildade. Senta e ouve um pouco, Deus olha pra você, faz um varão valoroso. Aí você sendo crente, pastor ou sendo bandido, sendo um cara de boa, católico, anticristo, escute, Deus não brinca. Peça somente um sinal pra ver se minha palavra é mentirosa ou real. Qual o seu objetivo? Me diga quem é você, pra onde vai sua alma depois que você morrer. Ainda que não acredita, lembre da ignorância. Quem nunca analisa é burrice tamanha. Se não tem tempo pra Deus, me digo que aproveitá-lo, beber cerveja, transar ou assistir o Fantástico, coisa mais importante pra você resolver. Se não tem tempo pra Deus, ele não tem pra você. Isso são instruções pra quem quer fazer o bem. Mas se você é do mal, problema seu vai também. Mas lembre que um dia, quem mata também é morto na sua agonia. Nunca terá um socorro, tem que sofrer pra entender. Nunca sofreu com a gente, então vai aprender. Depois me fala o que é crente, crente. No fim caiu que nem um patinho pra ser abençoada. Tem que ser pobre de espírito, se tiver mais que um é espírito demais, mas o de Deus é um só. Ele promete e faz. A quem não acredita, ele fará também. Mas ouço gritos na rua, elogiando a quem nunca salvou ninguém, nunca fará o bem. De gesso humano, acorda, responda certo, amém. O nosso grande defeito é pensar primeiro em si. Depois que enche o bucho, aí cê quer dividir. Difícil de entender, ou fácil demais. Lutando pela justiça, o primeiro que não faz. A nossa solução tá na real caridade. Não é esmola, bandido, é amor de verdade. Sendo atrás das grades, sendo dentro da nave, sendo dentro do barraco pra sua mãe e seu irmão. Vai ressuscite o perdão, de mente pra coração. Sem demagogia, abraça e sinta teu irmão, enquanto os outros ri, assine sua salvação. Quando chegar a tua vez, tu vai rir bem melhor. No fogo, óbvio, sóis, pois vale a pena amar. Pois pode ter certeza que no fim ele vira. Vira, vira, vira. No fim virá. Como primeira regra, honra tiver teu pai e tua mãe executando essa, não faltará vinho e pães. Mas se não tiver mãe ou se não tiver pai, lembre do pai lá do céu, ele promete e faz. Não precisa de um colante colado bem na testa, escrito sou evangélico, isso não interessa. Se é pra se aparecer, já começou errado. A diferença tá lá no coração quebrantado, no cara que perdoa, no cara que tem amor, que vê em cada um seu verdadeiro valor. A guerra é grande e trinca, mas não tem outro caminho. Não vou fugir da briga, vou esmagar os espinhos. Cê tá matando inocente, aí cê é um covarde. Cê mostra que é valente dentro da igreja, no fight e espiritual. Diabo também é crente, mas ele é porque viu. Não quer deixar que a gente veja o reino do céu, porque ele veio de lá. Ainda que ele queira, nunca vai poder voltar. Aí quer ir pra lá, é só parar e pensar. Tua felicidade não tá no classe A, e ilusão a tua, sonhar com Audi TT. Lá no céu ele não entra, não dá pra abastecer. Tire seu corpo da mira, abastecendo sua alma. Amor vezes mais amor, fé e esperança mais calma. Vale a pena esperar, alguém que não vai furar. Ele não tarda nem falha, te digo, ele virá. No fim.